Sucesso novo. Do Gustavinho Sobral. Produção, piano. Puxa, que 10. Mais uma do Bel Hits, Bel Brasil. Tua voz me faz flutuar, sua presença me faz tão bem, me fez nascer de novo. O que perdi aos poucos, puxa, me conheci o amor quando te encontrei. A luz dos teus olhos feitiçou. Não sei o que fiz, onde eu errei. Apostei minhas fichas e me enganei. Mas nesse jogo do amor perdi. Mas saiba que não acabou. Vou ser feliz. Portal do saiba que